Olha, eu ali, ali aos vossos colegas do primeiro ano, dei-lhes uma tarefa para fazerem o resto da vida. Até serem velhotes, pode ser? Quando vocês vão para a cama, o que é que fazem? Antes, lavar os dentes. Dar um beijinho, lavar os dentes. E vão ler sempre, antes de dormir, vão sempre ler um bocadinho. Está bem? Mas todos os dias, ninguém pode adormecer sem ler um bocadinho. Pode ser? Está combinado?